2 mil pés, o aviso 1019 aqui. Tá, 1019. Está autorizado o RNAV 366 na presente, descida para 2.500 pés. Qual é a nota? Pode estar presente, né? 2.500 pés. 2.500 pés, porque a redução é 3.500 pés. Alfa, é 2, é 2. Autorizado, Alfa, portão 7, para o acionamento, chama 2 de novo, senhor. Obrigado, boa noite. Boa noite, Web 5809, identifique chegada a Mari, desça para o nível 050. É para o Diabo, mas foi enviado a 5809 alguma velocidade, né? 50 nós. 3 em Netflix, desça para o nível 070, chegada bom fim. Controle 3600, prosseguindo. Confirma a indicada. 2109 2109 3600 3152, redução para 2109. 2109, redução para 10. Jet 5809, reduza para 2109, desça para 3000 pés, o ajuste 1099. Confirma, ajuste. 1019. Desça lá 3000 pés, reduza 1089. Gol no 805, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060. Desça Palmares, 140, 620, voo 835. Desça para 4 mil pés, ajuste no 019. 4 mil pés para 019, que é o nome. Voo no 643, desça para a unidade 050. 050, voo no 643. Objeto 5809, reduz a velocidade para 180 nós, está seguindo o Airbus 320 da TAM, 6 milhas e meia frente, bastante reduzido. Gente, reduzindo então, o Airbus 5809. Controle web 5809, está livre de exército? Ainda não, 5809. Avisado ele que o uísque está 3600. Então 3600, chame torre agora 1-1-8-9-5, tenha uma boa noite. 1-1-8-9-5, boa noite, está 3600. Webjet 5809, 2000 pés, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Fala, nós estamos estado, 5809, já reduzindo. Então 3152, desça 3000 pés, 1019. 3000-1099, Gol no 643, desça para 4 mil pés, ajuste 1019. 4.019, 1043. Vento 100 graus, 10 watts, 3600. Ponto autorizado, 50, tá, 3600. 3152, reduz velocidade para 1970. Está seguindo um Boeing 738 da pressão 733 da Webjet 7017. Reduzindo, está trazendo também. LS Web 5809. 5809, chame Torre, no 895, boa noite. 895, senhor, obrigado, boa noite. Tran 3152, 2000 pés, livre LS X-Ray. 2000 pés, livre X-Ray, tudo grande. Se aguardando. Atingiu 4 mil pés, Gol 643, agora. Gol 643, desça para 2 mil pés, 1019, reduz velocidade para 189. 2019, reduzindo 643. Gol no 805, desça para 3 mil pés, 1019, reduz velocidade para 209. 3019, reduzindo 2009, gol no 805. Identifique, chegada a Mari, desça ao nível 050. Ô Mari, 050, está de corretura, senhor. Negativo ao número 5 na aproximação. Pulou, ok. Consegue ver o que eu tenho que fazer para o senhor. Está 3152, estabilizado na X-Ray. 3152, complete o LS, reduz a aproximação e chame Torre 1895. Já reduzindo, 1895, apresenta o LS. Torre Salvador, boa noite, está 3152, 3 milhas do Índia Terra, já avisou. Que aguarde, o 5809, livre o pouso, 1309, 1009. Reforço, Web 5809. 00. Não, Alfonso Juliette, 3600. 3600. O solo é o Tram Mike X-Ray Golf, posição 8. Prossiga. Autorização de reboque aqui da posição 8 para parte 3, posição 8. Ok, aguarde, ok? Torne a chamada aqui mais alguns minutos aí, porque tem uma sequência de pouso grande agora aí, vai interromper o pátio. Chame daqui a uns 20 minutos, ok? Pode ser, obrigado. Teve o procedimento 643? Está livre LS, 1643. Livre LS, né? 1805, reduza para 1709. 1709, vai para 5. Solas 25, livre à direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, frequência do solo 29. Via Alfa, chamando da 3152, livre pouso, cheque o trem, 120 graus, 10 mais. Livre pouso, cabeceira 10, baixar travado, 3152. Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chame antes da Juliette. Torre, boa noite com 643, sinal baixar chegando. Autoriza no estado, aguarde autorização de pouso. 643. Taxi Juliette, está 3600. Autorizado de LS X-ray da 10, voo 805. 805, complete LS, chame Torre, 1-1-8-9-5, boa noite. 1-1-8-9-5, a Torre, com 805. 5-2, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Boa noite, é o 1805, a 2 milhas do marcador externo, contra a embaixada, checado. Se a gente continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando, 805. Web 5809, esquerda, portão 10. Portão 10, Web 43, solo aos 30, livra à direita, chamou 29, show. Três táxi de Alfa, chamei a Juliette. Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, também. 3152, esquerda, portão meia dúzia. Esquerda para o meia dúzia. 805 de Bipouso, 120 graus, 10 mais. Tem Bipouso, pistana 0, voo 9805. Cinco, solo 32, livra à direita, táxi em 1219, solo. Direita, solo 219, 1805. Salvador, para onde chegou, 805. Livrou táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama na antes da Juliette, vai ser assim. Antes da Juliette, vou no 643. 643, esquerda, portão 3.